094. Chame passando marcador externo com o trem baixado travado. Juliette Bravo Delta na escuta? Na escuta, Bravo Delta. Decolado ao Zulu 6, chame o controle, 1-9 de sua 8. 19-8, grato. Alfa Tango Tango. Ciente, aguarde para o táxi. Alfa Tango Tango. Vou ingressar um Falcon aí no pátio 5, pois será utilizado o seu táxi. Charlie Sierra no solo, Zulu 7, está livre o backtrack, táxi até o Aerostar. O Alfa Tango tem contato visual com o tráfego ingressando na Tatá? Porque após esse tráfego liberar aí o setor, está livre o táxi, reposto na Tatá para o cruzamento. Delta contato radar na decolagem, voo 090, presente direto Conde. Direto Conde, bravo Delta. Ok, então vai seguir o Alfa Tango Tango com o número 2, é com a Alfa. Chame na Taxoe Papá para ingresso. Aí seguiu o Alfa Tango Tango, chama na Papá para ingresso, é bom. Passou externo, voo 094. 094. Cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 09 nós. Gol no 094. Autorizado o pouso 90, gol no 094, confirma, baixa trava. Gol 2065, no após o pouso 37 da companhia, Lima mantém. Na 1-0. Eu quando for zero na final, a Lima mantém na 1-0, gol Alfa Tango Tango autorizado cruzamento. Quebec, Mike na Lima, solo do Zulu. Bruno 094 no solo 20, chame o solo em 1211, no Oliveira. 211, Bruno 094. É qual fosse autorizado o ingresso, no 7, reporte alinhado e pronto para decolagem. Gol 2065, autorizado decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 09 nós. Vai iniciar o gol 2065. Papa Romeu, X-Ray Juliet Sierra. Acione identificação, desça para 4.000 pés, a chegada é a Bonf. Ajuste no 020. 020, chegada a Bonf, desce para 4.000 pés. Papa Romeu, X-Ray Juliet Sierra, tem informação, papá. No 630, alinha e mantém, ao no zero. Alinha e mantém, 630. Controle 119.8. 119.80, gol, 2065. E o 2065, acione 5074, ok? 5074, gol 2065. Controle Salvador, gol 2065. O 2065, acende a transponder 5074, modo normal. Após 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda, morte. Negativo, 2.000, vai voar. Leda, após Leda, morte, por voo, 2.065. Vou acionar 5074. No 3, correção. Gol no 630. 630, autorizado decolagem. Pista 10, vento 140 graus, 129. Decolagem, 130. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, autorizaram a decolagem dando 7. Após a decolagem, mantenha a proa até 4.000 pés ou até a liberação do controle. Vento no 40 graus, 129. Eco Alfa Oscar. Já mantendo a proa até 4.000 pés, ou liberação é Eco Alfa Oscar. Controle Salvador, bom dia, TAM 3198, com a informação Papá, passo de 1.6. Foram 630, decolado 24, chame o controle 119, small 8. 198, bom dia, senhor, obrigado. Bom dia. 0, TAM 3198, graças. Controle dia, com no 630, decolando na sua escuta. No 630, mantenha o rumo de decolagem até 4.000 pés. Após, segue direto, Jamon. Mantém pro até 4.000, depois Jamon, com 1.630. 198, obrigado, bom dia, qual foi? Bom dia. Então, 07, controle. Guardião 07, decolou de Ondina com 5 a bordo para Salvador. Está mantendo 500 pés na linha do litoral, acionado 17, 17, Guardião. Guardião 07 está presente de imediato para o sul por 4 milhas até livrar a área restrita. O Guardião 07 está indo justamente para o pátio militar e está incluído na missão. Mas está autorizado o ingresso na área. Guardião 07 está presente para o sul. Presente para o sul, Guardião 07. Controle, bom dia, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar decolou, mantendo a proa na sua escuta. Eco Alfa Oscar mantém a proa até 4.000 pés, após aguarde para prosseguir direto a leva. Ok, mantendo a proa até 4.000, aguardando para prosseguir a leva. Quando já mandou no 630? 630, ciente. Guardião 07. 07, prossiga. Estou aqui no, na linha do litoral. Já posso chamar aqui outra vez do Iguaçu? Negativo, da presente pro Açu, a face do litoral por 3 milhas. Não está autorizado o ingresso na presente área. Entende que eu estou com a autoridade aqui a bordo e vai estar prosseguindo para a base aérea para receber o presidente. Entende, mas negativo. Livre a área agora para o Açu, até afastar 3 milhas do litoral. Entende. Quatro mil, pode ir para o Alepa, o Equafosca? Equafosca, aguarde. Equafosca da presente direto Alepa. Direto Alepa, é qual voz? O X6 direto Serra Controle. O X6 direto Serra. Está sem condições de guarda presente direto Duna? Afirmo, direto Duna, Papa Romeu, X3 direto Serra. Presente, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés, com no 020, Papa Romeu, X3 direto Serra. É qual fosca do presente direto Alepa? Já curvando a direita Alepa, é qual voz? Direto Alfa Papá, adicione identificação, desça para o 060, redução 2509. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 01, com a informação Papá, na vertical de Pavos, descida Mari. Força Aérea 01, adicione identificação, desça ao 060, chegada é a Mari. Desligou 060, Força Aérea 01. O controle 1 no 9, décima 8. 98, sinta a volta. Em Recife, 13325, alterna no 251. 33, décima 25, alterna no 25, décima 0, gol 2065. O Guardião 07 está presente, voa direto ao farol de Itapuã. Ente, Guardião. Controle Salvador, Rio 9811, cruzando 2 mil pés no eixo de decolagem na subida Momo. 8-1-1, contato do gol 310, perfil Momo. 310, perfil Momo, o Rio 981. O X6 Juliette Serra, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, aguarde o vetor celular, sinal para o localizador. 2 mil pés, aguardando o vetor para o sinal do localizador, Papa Romeu 3 Juliette Serra. Controle, autorizaria Aracaju na proa para o gol no 630. 630, aguarde coordenação. Da presente, coordene diretamente com o Recife no 2685. Alternando 12545. Moderna com 2085, 2545. Obrigado, boa. E o 9811, confirme razão de subida. O 9811 está mantendo aproximadamente 2 mil pés. Sim, somente para informação, o tráfego chegou agora à posição de 10 horas. 16 milhas, rumo sul. Livrando 060 para 2 mil pés, um Lier 60. Afirmativo, tem um tráfego, não te esquece. Na 3198, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. Na 3198, desce para 3 mil pés, ajustado no 020. Está 3198 indicada? Está 3198 indicado 2509. Gente, você tem condições de manter 250 até mais próximo de Duna? Afirma, manterá 2509 até próximo de Duna. Gente, é qual farol, Oscar, da presente voe direto Elefa. Ok, informou um desvio à esquerda para levar formações, vamos voar mais 5 milhas nessa proa após Elefa. Gente, tem condições de incrementar a razão de subida? Afirma. Permite razão de subida até nível de voo 130. Até 130. Tá bom, Guardião 07. Guardião 07 da presente Torre Salvador, frequência 118.95. Entende. É o Guardião 07. Guardião 07, a intenção é direto Graia? Negativo, pátio militar. Gente, reporte no setor sul aqui do campo. Gente, se autorizado, já cruza a final da 1735 e chama aqui no através da Torre Nova. Afirma, reporte através da Torre Nova. Gente. 198. Confirmando. Está aqui, para me dar informações. Livre TAP, o Fusaria 01. Abraço. Sei Juliette Serra para o localizador, curve à esquerda proa 160, reporta estabilizado. 160 esquerda, reportará estabilizado, X-ray Juliette Serra. 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000, ajustado no 020, está 3198. Alfarosca, chame Recife 1288, alternando no 260. 288, 260, é igual Alfarosca. Juliette Alfa Papá, reduza para mínima limpa. Programe órbita sob a posição Pelô, nível de voo 060. Aérea 01, desça para 4000 pés, ajuste no 020. Para 4000 pés, no 020, por aérea 01. Militar, reposta solo controlado, vento 130 graus, 162 a nós, altímetro 1020, guardião 07, agilizando. Sim, só confirmando, tá autorizado prosseguir para o pouso? Afirmo, direto no pátio militar. Muito obrigado, estou iniciando o cruzamento do campo, direto no pátio militar. Para informação, tráfego, posição de 3 horas, 14 milhas, livrando o 130 para o 060, um Charlie 650. Gente, viu o tráfego de gás, à direita? O Juliette Alfa Papá informa o tráfego, posição de 12 horas, 13 milhas, no rumo oeste, passando nível de voo 130 para nível 310, Boeing 727-200. 98, livre final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre aproximação ILS X-Ray, estabilizado, reportar alta 3198. Força aérea 01 da presente voo direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste no 020. Direto Duna, 2000 pés, força aérea 01. Torre Salvador, Índia Novemberal, Palinhado no 7, contra a decolagem. Gente, Índia Novemberal, sua guarda. Aguardará o Guardião 07, stand-by, transponder. 5, e após Duna. Terça livre de Força Aérea 01, reporta até. Reportar. Bom dia, o gol 1561, informação Romeu, cruza 1 do 180 para 1550. Com 561, acione identificação chegada a mar e desce para o nível 070, redução 2309. Ok, redução 2309, da mar, pode voar na proa do Terra Vista 366? Tem a chegada, gol 561. Tem até a chegada, gol 561. Torre, Papa Romeu, 3, Juliette Serra. Torre, 1895. 1895. Torre Salvador? Afirmo, senhor. Baixado travado? Baixado e travado. X-Ray Juliette Serra, autorizado pouso, piso no 0, vento no 40 graus, 1-2 nós. Livre pouso, Papa Romeu, X-Ray Juliette Serra. Torre Mike, posso ter que ficar aí, acionado, pronto para o ataque de hangar, aeroestado com 8 a bordo. Papa Romeu, Mike, Foxtrot, X-Ray, 8 a bordo, confirma a autonomia? É, 4 horas e 30, alterna a navegante. Gente, reporte no ponto de espera, tá com seu papá. Reportarei, é 3198, chame Torre 1895. ONO 18, Sol 95, grato. Bom dia, Sol 3198. Gente, mantenha a posição, o Mike Fox X-Ray. Mantendo posição, X-Ray. Juan Romeu, X-Ray, Juliette de Serra, seu solo aos 37, direita no 21, décima 1. Direita no 21, décima 1. Salvador, bom dia, tá 3198, estabilizado no ILS X-Ray, sobre Simbra. Tá 3198, baixar travado. Afirmo, senhor. Tá 3198, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 11 nós. Tem livre pouso, pista no zero, agradece, tá 3198. Série 01 irá interceptar o localizador nessa proa? Não, negativo, só para essa formação por enquanto. Quem está autorizado a assinar o ILS, reporta estabilizado com Série 01. Autorizado o ILS, reportar estabilizado com Série 01. Net Alpha Papá, reautorizado 4.6, ajuste no 020. 4.6, Net Alpha Papá, 9.5. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, entendido para o sul da região de Iguatemi. Gente, pronto já para decolagem? Gente, reporte fora do solo, Guardião. Guardião, reporte pronto para decolagem, Guardião 05. Flash redução 2109. 2109, controle Salvador, bom dia. 34902, vai informação Papá. Passou 240 para o 170. 34902, acione identificação chegada à margem, desço para nível 080, reduzo a 2509. Para o nível 80, 2509, 4902. 05, Torre. Gente, temos um notar agora restringindo a região de Iguatemi, ok? O que restringe o seu ingresso. Torre, o Oxa 6140, pronto. Mandei a posição, Chanel 6140. Mantendo a posição, 6140. Tá 3198, seu solo 40, direito no 21, décima 1. 21, sim, 3198. 05, Torre. Aguarde a gente, até a gente obter esse tipo de informação. Mike Fox, tem que saber quanto de espera. Pronto. É 6140. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6140. Esquerda 015, limite localizador, gol 1561. Sabre no localizador, Força Aérea 01. Força Aérea 01, chamei Rio 9895. 895, obrigado, até daqui a pouco. 40 ali, mantém cabeceira no zero. Sim, mantém cabeceira no zero, 6140. Índia November Alpha decolou os 42, cruzou o campo, mantenha a proa norte, aguarda instruções. Manterá a proa norte para instruções, Índia November Alpha. Xené 6140 autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 15 nós. Decola imediato? Decola de imediato, 6140, autorizado, ali decolar 10. Autorizado, ingresso, decolagem. 2 Salvador, Força Aérea 01, tá, estava no localizador, baixar travado. Continua aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1020, Força Aérea 01. 01. 161, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000, 1020, gol, 561. Né? Iniciando 6140. Estou ciente no 40 graus, 162 nós. Poderia confirmar o vento para o Força Aérea 01? Confirme. Confirmar o vento para o Força Aérea 01? 140 graus, 162 nós. 2035, limite permanece. 0-3-5, limite permanece no 1-5-B-1. O número 48 mantém o ponto de esperar. Série 01, o vento 140 graus, 15 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso na 10, Força Aérea 01, obrigado. Juliette Tangulo, autorizado cruzamento da pista 1735 após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 1201. Da esquerda 020, limite ao lote 34902. Xené 6140, decolado de Salvador 44, controle 1-9, décima 8. 9-8, obrigado. O Mike Fox 6-3, está sentindo o tráfego, alinhado na 1-7, pronto. Representa. Xené 6140, contato radar, subo nível 250, sai da Buca. 250, pode voar a Buca? Autorizado, Buca. Buca na proa, 6140. Gol 561, para especificar o localizador, direita pro 070, dessa para 2.000 pés, dessa pro Lima LS, reforço estabilizado. Ok, 2.000 pés, 070, dessa pro intercepta ILS, gol 1561. Um pouco mais à frente, para liberar o ingresso da aeronave, parqueamento a cauda. Ah, ok, seguindo um pouco mais à frente, com 221. Número Alfa, prossiga. Número Alfa, decolada da 7, continua agora a proa de Jauá, retornará para, reportará para retorno, para o campo. Que pode confirmar o transponder alocado, número Alfa? Transponder 01171. Ok, ciente, reporte aqui para a CTR, número Alfa. Reportará nas 20 milhas na CTR, o índio número Alfa. Trip 4902, desça para 3.000 pés, ajuste no 020, velocidade 2309. 230 nós, desce para 3.000, com 1020, o trip 4902. Pode 05, confirme o tipo da missão. Gente, o comando da borda. Guardião 05, pronto para decolagem? Pronto. Autorizado a decolagem de pista com a gente. Graé, 140 com 1.5 ao vento, reporte fora do solo, altímetro 1.020. Você é 01, no seu solo 47, autorizado táxi via Alfa, reporte táxi via Delta. Via Alfa, reporte via Delta, Força Aérea 01. Vitor Charlie Hotel, reporte para o táxi. Reporte no ponto de espera, táxi Papá. O Mike Fox X-Ray alinhado e pronto na 107. Sim, a gente mantém a posição. Mike Fox X-Ray. Net Alfa, Papai começou, Rio 9895. Net Alfa, Papai, estou, Rio 9895. Zero cinco, fora do solo. Beleza. Guardião 05, professor Otapuã, confirme o POB padrão? POB padrão, 05. Gente, controle 1.9, décima 8. 19.8 graus. Solo, Força Aérea 01 para cruzamento. Autorizado cruzamento imediato, pista no 028 até o pátio militar. Imediato até o pátio militar, 01. Guardião 05, bom dia, prossiga. Guardião 05, decolado do pátio do Braé. Para operação moeda na região do Iguatemi até o comércio. No momento, a prova está boa. Esse CIEF está livre litoral 510, somente curto, guardião 05. Juliette Alfa Papá. Papá Romeu, Juliette Alfa Papá. Tráfego avistado, baixado travado? Baixo travado. O Juliette Alfa Papá informa o tráfego helicóptero à sua direita, linha do litoral, 500 pés, não interfere na sua aproximação. O vento 1.40 graus, 1.3 nós, altímetro 1.020, autorizado pouso, pista no zero, Juliette Alfa Papá. Juliette Alfa Papá. Vitor, acione o transponder 0223. Tá 3198, por gentileza, para poder confirmar o horário de pouso. 10, reporte estabilizado. 2.000, chamaremos estabilizado. 34.90 daqui. Batango Romeu, Golf e Vitor na disputa? Sim. Acione o transponder, 0223. 0223. Continua 6140, chame Recife, 12685, alterne 12545. Por 265 ou 2545, obrigado. Estou em Salvador, bom dia, gol no 561, no Passa Duna, avistando. Papá, o meu, Mike Fox Trot X-Way, autorizado a decolagem, pista no 7, o vento 1.40 graus, 1.3 nós. Centro de decolagem, que já vem. Uno 561, reporte marcador externo, baixado travado, altímetro 1.020. Ok, reporte marcador externo, baixado travado, 1.020, gol no 561. Papá, o meu, Juliette Alfa, Papá, seu solo 51, direito 1.21, décima 1. Vitor Charlie Hotel, ponto de espera taxiway Papá, táxi via pista, reposto sobre a cabeceira 17, pronto. O meu Mike Fox Trot X-Way, decolado em Salvador 51, controle 1.19, décima 8. 19.8, bom dia, X-Ray. Uno 648, autoriza a decolagem pistão 0, vento 140 graus, Uno 2 nós. Iniciando 648. Contato radar, nível 430, vou Dael. Dael 430, Xray. Aproximação aguardando pista livre. Bang da companhia já iniciou a rolagem pista no zero. Ok, então aguardando pista livre, vou no 561. Papão Romeu, X-Ray Juliette, você é autorizado o cruzamento da pista no 735 em direção ao 45. Confirme o pai, destino ao 5. Então, desconsidere a primeira direita via pista, reporte liberando para o pátio 4. Você era 01. Atuando, reporte para descida. A gente confirma o setor de decolagem? Já reportaremos estabilizado. O 4900. O 561 autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 12 nós. Ok, livre pouso, pista 10, gol 1561. Uno 648, decolado de Salvador 53, controle 119, decimal 8. 198, 648. Vitor Charlie Hotel, standby, responde. Papão Romeu, X-Ray, Juliette Serra, na escuta. Realiza o backtrack no pátio 5 e reporta no ponto de espera Taxi Papá, ok? O hangar do estado é o outro. 642, contato radar, nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 1-642. Quatro 902, chame Torre 1895. Torre 1895, obrigado. Desajuste no 020, autorizado sinal ILS, posso estar avisado. É, se vai descer para o avião, pede, sabe, Autorizado, decola de imediato. Gente, aguarda. Aguardando, 5221. Solo 561, seu solo 54, liberou a pista, chama o solo 21, décima 1. Não, não, não. O trip 5, corrigindo o trip 4902, na escuta? 4902, baixa e trava estabilizado. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 12 nós. Altímetro 1020, trip 4902. Tá livre o pouso, 4902. Fechou-se na frequência livre, pátio 4. O X-Ray Juliette é a torre? O hangar do estado, para ser mais preciso, é em frente à direita, hein? Gente, aguarda. Confirme. Mais 5 minutos da presente, gente. O 5522 no visual com a Embraer acompanha na final. Afirmo. Após a passagem da Embraer, a linha mantém cabeceira 10. Após o pouso da Embraer, a linha mantém 5221. Mike Fox, X-Ray, Xambi, Recife, 1332, Salterne, 1251. 3325, Mike Fox, X-Ray, obrigado, boa tarde. Boa. Chame Recife, 1285, Alterne, 1245. 1285, 1245. Trip 5221, confirmando após a decolagem, mantém pro até 4 mil pés. Gente, mantém a pro até 4 mil pés, 5221, decolagem autorizada? O vento 150 graus, 12 nós, afirma, autorizada decolagem, pista no zero. Gente, decolagem autorizada, 5221. Gol no 621, ponto espera pronto. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 621. Mantendo o ponto de espera. Vai aguardando no ponto de espera devido ao TRD tempo decolando agora, vai manter o eixo de decolagem até 4 mil pés. Gol no 621 ali, mantém cabeceira no zero? Sim, mantém, gol no 621. Trip 5221, decolador 59, controle 119, décima 8. 198, obrigado, 5221. Sou eu, Trip 5595, na sequência do voo, pode ficar pra... 5595 da Trip. Papatango Victor Charlie Hotel, autorizado a decolagem de pistão 7, o vento 150 graus, 13 nós. Decolagem da 127, 221, boa tarde, contato radar, sua nível 200, saída árvore. 200, manter a restrição de manter a proa até 4.000, 5221, saída árvore. Olha o mais completo para a descida. Aqui é a cuidadora para 510, ajuste 1012. Confirmador? 1012. Está informado através de Pituaçu. Padrão, compartilha com o meu golfito. Meu golfito, prossiga. Mas esse é 1020 ou 1012? 1020. É, tem conhecimento do pátio? Gente, reporte pistão C35 livre, Gillette Alfa Papá. Preparar a restrição para frente? Afirmativo. Ok, por mais ou menos 3 milhas após direto o farol de Sapama, que é o Delta. Delta. Salvador, azul 4207. 4207, adicione identificação, chegada bom, serviço para 4 mil pés, ajuste no 020. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Azul 4207, copiou? Cotejando para 4000 no 020, na chegada bom, 4207. Bom, 864, adicione identificação, chegada mais, desço para nível 050. 050 na Mari, quando possível, voa à tona. Copiou o 864, mandou? Matil, mantenha sua mente chegada, 864. Vitor Tchelli, hotel prossegue no corredor forte, controle em 1 no 9.8. Corredor forte 9.8, obrigado. Pega por dentro dessa proa, vai ingressar na área, proa 080 se possível. Vai estar fazendo 080, patrô. Ok, aqui eu estou recebendo 070. Sente, Juliette, alfa, alfa, alfa, estaciona a frequência livre. Você era 01, não é posse no ponto, espera, tá com isso aí, hotel. Elefa. Roger Elefa, 5221 do Grato. Utilizado no localizador, Romeu Gouveia. Meu Golf Vita, Chanetor, Rio 9895. É, Romeu Gouveia. Senhor de Vitor Tchelli Hotel, na sua escuta. Reporta no ponto de espera, táxi hotel, Marinha 7074. Nesse setor aqui, afastado mais umas 20 milhas de Salvador. Vou fazer alguns testes, vou diferindo. Ok, gente, após 10 milhas de Salvador, autorizada a sessão de Vitor Tchelli Hotel. Obrigado. Oi, Papatango Romeu, Golf Vito, uma milha para o externo, já bateu a travada. Romeu, Golf Vito, chame torre, 1-9-8-9-5. Papatango Romeu, Golf Vito. 1-9-2, não autorizado a decolagem de pistão, 0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Já decolagem, agora 6-2. Oi, Papatango Romeu, Golf Vito. Romeu Golf Victor, altímetro no 020, confirma a intenção de pouso, no 0 ou no 7? Oi, Papatango, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, quanto à aproximação, reporta baixada travada, altímetro no 020. Presente, cancelando para o 97. Ciente, plano modificador 04, curva esquerda, reporta na final da pista no 7. Ciente, Romeu Golf Victor. Seu pé, ajuste 1020. Graça, dona 3.020. Vento 1.40 graus, 1.2 nós, atentando aos obstáculos no pátio. Autorizada a decolagem com proa sul da presente. Confirmando. Marinha 7074, ingressa pistão 0 a partir da interseção, reporte alinhado de pronto. 621, decolador 04, o controle em 1 no 9.8. 9.8, obrigado. Controle é bom, 1621, decola, cruza 1800, faz. 621, contato radar, com nível 360, Vandoleda. 360, Vandoleda. Rodando Mike Eco Delta, de novo através do farol de Itapu. Sete, Mike Eco Delta, foi solicita que você vai manter essa proa esperando o setor. Mantenha essa proa no setor. Controle o 4207, solicita a proa de Duna para evitar formações. O pouso, pistão 7, o vento 140 graus, 14 nós. É, de meu governo. Solicita desvio à esquerda e quando possível por hoje conquista devido à formação. Solicita livre desvio. Livre desvio, 221. Solicita Charlie Hotel, controle. Já escuta, Vitor Charlie Hotel. Informa o tráfego 2 horas 4 milhas, rumo ao posto, mantenha no meu pé, é um Charlie 150. Positivo, vai manter um no mil. Mantendo no meu pé da aeronave, confirma? Afirmativo, mantendo no meu pé da sua direita, está mantendo o setor. Ah, sou visual com a aeronave, Vitor Tchelli Hotel. A aeronave está retornando para Salvador? Ativo, está mantendo o setor. E a gente vai ter que sair desse setor aqui, porque estamos fazendo um voo de pé dentro. Eu não verá alfa visual com o tráfego, Papa Alfa tão 4. Negativo, pode informar a posição do tráfego? Fechado até para a separação com o tráfego, suba para 2.500, ok, vai subir para 2.500, fechado até. Eu não verá alfa tráfego está com a retaguarda, agora 4 milhas. Afirmativo, vim de menor verá alfa para manter 1.000 pés. E reporta lá visual contrato. O Marinha 7074, tipo de missão é escolta? É transporte coletivo presencial. Gente. Reporte estabilizado. Não é meu reportar aí, a noite, né, claro. Salvador Mike, Eco Delta, instruções. Gente, Mike Eco Delta, prossegue para a final da pista 35, que chama agora a torre em 1985. Final da 35, chama a torre, Mike Eco Delta. Torre, Salvador Mike, Eco Delta. Mike Eco Delta, o vento 150 graus, 13 nós. Tem intenção de pouso 35 ou 17? Pouso 7. Gente, então prossegue da presente. Farol de Itapuã. Da presente, farol de Itapuã, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta informa o tráfego helicóptero, cordou a Shell, altitude de 500 pés ascendente para 1000. Reporte visual com tráfego. Tá visual com tráfego, Delta. Vai manter isso, meu querido. Tendo a nave solicitar ascensão, você informa. Vamos 5595, vento 140 graus, 139, autorizado a decolagem, pista 10. Autorizado, 5595. Ok, eu mesmo mantei 2.500. Aqui com o Delta prossegue perna do vento pela direita da 17, aguardando para girar base. Mike com o Delta. Mike com o Delta, perna do vento aguardando base. Mike com o Delta, perna do vento pela direita. Confirmando, perna do vento com base pela direita. Afirmo, com base pela direita, Mike com o Delta. Delta. 207 para o sequenciamento, tem condições de reaproar pelo? Aguarde, beleza, avaliar aqui a direita, está bem complicado. Sim. Posso abrir na proa 240, mas máximo 3 mil. Controle Salvador Cordial, bom dia, 595. 5595, contato radar, disponível 200, vou ir da El. 00 da presente direita da EL 5595. Oi, Salvador, uma boa tarde. Oceané 6200 com informação Quebec. 6200, acione identificação chegada à área, desce para o nível 050. Identificado 050, pode aumentar, senhorita. 6200. 6200, mantendo a chegada. Delta, reporte girando base, baixado e travado. Vai reportar na base, Delta. Eu completo a posição para. Autorizado 3.000 pés, o ajuste permanece 020. O 020 já está voando com 170 para ajudar e está com a Pro 220. É para 3.000, 07. Uno 094, após a rolagem do Charlie 402, a Lima tem cabeceira no 0. Posso falar de sucesso, autorizado a Lima até no 0094, obrigado. Está na base, baixado, checado, pista 17, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado pouso, pista 17, o vento 140 graus, 13 nós. Autorizado pouso, 7 Delta. 3325, no 621, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. O 4207 está autorizado a interceptar? 4207 está presente, autorizado a posição Duna, mantendo 170, para 2000, reporte estabilizado. 2000 Duna, reporte estabilizado. 35595, foi em posição coral. É, provar coral, 5595? Estimativo. Boa coral, 5595. ILS, 1864. 1964, Xande Torre, 1985. 2495. Xande 6201, autorizado posição Duna, descendo 3 mil pés, ajuste 0-2-0. Duna 3001, 0-2-0, decolou da 1-0, cruzando o Rio. Tango Tango, contato radar, saída bomba, uma quinzena, mantendo a restrição de 3 mil. A saída monta o Alfa. Tipo 5221 autorizado direto conquista, chame Recife 1288. 288, direto conquista 5221, obrigado. Controle instalador, Wing November Alfa para regresso. De November Alfa para da rotatória, reporte. Quando visual com campo? Sim, ficou da rotatória, reportará visual com campo de November Alfa. Até 4 mil pés. A gente vai manter a proa até 4 mil pés, no 094, autorizado? Afirmo, vento 140 graus, 109, autorizado a decolagem de pista no 0, gol no 094. Iniciado. Passa externo, baixar travado, 864. Aguarda apenas a pista livre, banco da companhia já iniciou a rolagem de pista no 0, gol no 864. 4. Mike Eco Delta, considere seu solo usando 4, táxi até o pátio 4, estaciona na frequência livre, Mike Eco Delta. Pode formar qual altitude de cruza? 2300 pés. Gente, reporte aqui de 3000. Chamarei 3000. 864, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 11 nós. Ele pousa na 10, 9, 6, ...094, decolador 1-5, mantenha para a decolagem até 4 mil pés o controle, 1-9, décima 8. 6-9-8, mantenha até 4 mil a proa de decolagem, gol no 0-9-4, partiu. Gol 6200, desce para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2 mil autorizado final ILS, 1-10, não é estabilizado em 2000. Salvador de Factory, good morning, go 109, fall, maintain, runway heading. Go 109, fly, radar contact on takeoff, maintain the present heading until 4,000 feet after, and left bomb departure. Maintain runway heading until 4,000 feet for after, turn left bomb departure, go 109, fall. Estabilizado localizador 4207. 4207, Xambetor, Rio 1895. 1895, obrigado. 4207. 4207, reporte marcador externo, machado travado, altímetro 1 no 020. No 020, reporte estabilizado.